romântico no Brasil. Simples e romântico. Dog Studio! Tamo tudo ao vivo! Essa é moral! Acabou, outra vez foi cena repetida. Um tchau com gosto de ficar. Me chamaram aqui pra sair e no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. O meu coração nem ia, mas só que a teimosia chegou em mim, parou. Parou na primeira boca, senti remorso, beijando mal de propósito, torcendo pra acabar o que eu nem devia começar. Três beijos de rua, não vale metade do seu no canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa, dez beijos de rua. Não vale metade do céu no canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. Eu tô sempre mais romântico. Acabou, outra vez foi cena repetida. Um tchau com gosto de ficar. Me chamaram aqui pra sair e no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. O meu coração nem ia, mas só que a teimosia chegou e me parou. Parou na primeira boca, senti remorso, beijando mal de propósito, torcendo pra acabar o que nem devia começar. Dez beijos de rua, não vale metade do céu no canto da boca. Imagina na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa, dez beijos de rua. Não vale metade do céu no canto da boca. Imagine na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa, dez beijos de rua. Não vale metade do céu no canto da boca. Imagina na boca, dez beijos de rua. Não causa efeito quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. Te amo! Inconfundível.